Panorama Agrícola para 11 de julho de 2013, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Onze de julho de 2013, quinta-feira de lua nova, estamos abrindo o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: quem brinca com fogo, queima-se. No Panorama Agrícola desta quinta-feira, você confere uma dica sobre aproveitamento da água da chuva. Na entrevista, consumidor organizado resulta em qualidade alimentar. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre o queijo serrano. Uma dica que pode mudar o seu dia. Será que posso usar água da chuva para alimentar animais? A água que é servida aos animais deve ser potável, de qualidade, para garantir a saúde deles. Para dar aos animais, a água da chuva deve ser sempre tratada, informam Embrapa e Ministério do Desenvolvimento Agrário na cartilha do produtor. A água da chuva pode ser utilizada na limpeza em geral da propriedade, na irrigação e em outras atividades, o que permite economia de água potável. A água da chuva deve ser tratada por cloração, para evitar contaminação por micróbios. Existem ainda processos mais simples, como fervura e filtragem, mas que não se aplicam a grandes volumes de água. É hora das notícias. Projeto 1 milhão de litros de leite por dia. Essa é a ideia da Gerência Regional da IPAGRE em Tubarão, junto com a Secretaria de Agricultura do Estado. Um projeto que envolve 20 municípios da região de Tubarão. Esse projeto deve ser lançado em agosto e prevê, então, a produção de 1 milhão de litros de leite por dia na região. A região que atualmente produz 500 mil litros de leite por dia. Dobrar a produção, então, é o desafio na região de Tubarão. Liberada oficialmente para entrar no Japão, a carne suína de Santa Catarina impulsiona o mercado do agronegócio brasileiro com o Japão, que no ano passado movimentou cerca de 3,5 bilhões de reais em exportações. 8 frigoríficos aqui de Santa Catarina foram habilitados a exportar carne suína para o Japão. As unidades desses frigoríficos ficam em Campos Novos, Ervaldo Oeste, Seara, Itapiranga, Rio do Sul, Presidente Getúlio, Chapecó e São Miguel do Oeste. O Brasil já é o principal fornecedor de carne de frango para o Japão e espera-se também que possa ser o maior fornecedor de carne suína para o Japão, que é o maior importador mundial de carne suína. Os primeiros embarques de Santa Catarina devem correr agora no final de julho, início de agosto. Santa Catarina é o maior produtor de carne suína do Brasil, o segundo maior produtor de carne de frango e o quarto maior produtor de leite no país. Fique ligado no Panorama Regional. Queijo serrano. Numa iniciativa da EPAGRE, Estação Experimental de Lages, e das gerências regionais de Lages e São Joaquim, foi realizado no auditório do Centro de Ciências Jurídicas da Uniplac, Universidade do Planalto Catarinense, em Lages, o primeiro encontro regional de produtores de queijo artesanal serrano, que contou com a participação de 136 pessoas. Segundo o engenheiro agrônomo Ulisses Arruda Córdova, que é pesquisador da EPAGRE Estação Experimental de Lages e coordenador desse projeto, o objetivo do primeiro encontro foi discutir diversos temas relacionados ao produto queijo artesanal serrano e dar início a uma formação de uma associação regional de produtores de queijo artesanal serrano, então dando início à formação então, dessa Associação Regional de Produtores. Diversos assuntos foram discutidos nesse encontro, como a importância da indicação geográfica, a organização das cadeias produtivas para o serviço de inspeção sanitária através do serviço SIM, então sistema de inspeção municipal, linhas de crédito também para a construção e adequação de queijarias, aquela necessidade de organização dos produtores para legalização da comercialização e obtenção da indicação geográfica e registro como patrimônio cultural do Brasil do queijo artesanal serrano. O queijo artesanal serrano é produzido há mais de 2 séculos aqui. Atualmente, estimativas indicam que existe na Serra Catarinense em torno de 2 mil produtores, sendo que a quase totalidade estão produzindo e vendendo de maneira informal. Apesar disso, é ainda a principal fonte de renda para a maioria das famílias que produzem toda essa produção de queijo serrano. É considerado, então, um patrimônio de grande importância que representa a história, a cultura, a notoriedade e um saber fazer secular dos altiplanos de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. Hamilton Weber Xavier, Chicão, Epagre, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, nós conversamos com o engenheiro agrônomo da Epagre, Paulo Tagliari, que preside o DECONOR, um comitê de defesa do consumidor organizado. Ele fala sobre o consumidor e a qualidade dos alimentos. E vamos atuar, vamos tentar atuar com mais firmeza, com mais campanhas de esclarecimento ao consumidor, sempre na ideia de campanha. Nós não atendemos o consumidor individual, para isso tem o PROCON. Então a nossa atuação é mais em forma de campanha, de conscientização, lutando pelo meio ambiente, qualidade de vida, qualidade alimentar, os produtos orgânicos, enfim. Esse é o nosso objetivo mais geral. No caso do evento como esse, Nossos Alimentos do Campo à Mesa, qual é o papel do DECONOR? Nós fomos um dos organizadores desse evento, um dos incentivadores, junto com a própria Associação de Engenheiros Agrônomos, a Associação Biodinâmica do Sul, com apoio aqui da IPAGRE, E do CREA de Santa Catarina. Então, esse assunto da qualidade alimentar, principalmente o aspecto da rastreabilidade, um dos pontos altos aqui do evento é a questão da rastreabilidade do alimento, desde lá onde o produtor arduamente cultiva a sua horta, a sua lavoura, até a chegada na mesa do consumidor. Então, as etapas todas foram apresentadas nesse evento. E também o outro ponto alto é o projeto hoje de análise da contaminação dos alimentos em Santa Catarina, coordenado pelo Ministério Público, que envolve o próprio Ministério, a Vigilância Sanitária, da Secretaria da Saúde, a IPAGRE, a SIDASC. O que é isso? É analisar os alimentos para ver se eles estão contaminados com mais ou menos agrotóxicos e assim ter uma radiografia da situação da contaminação dos alimentos no estado. Isso vai ajudar o consumidor, a sociedade, a melhorar a qualidade do alimento que chega à mesa do consumidor. Dois pontos importantes, então, a rastreabilidade e o controle de resíduos de agrotóxicos. E exatamente, esses dois projetos são pioneiros no Brasil. É um motivo de orgulho até para nós que Santa Catarina, apesar de ser um estado é um dos menores estados do Brasil, tem 1,3% da superfície do país, mas a agricultura aqui em Santa Catarina é forte. nosso pequeno produtor, nós temos uma característica da coletividade, da solidariedade, a formação de cooperativas e associações. Então isso ajuda a que, apesar de ser pequena a nossa agricultura, nós temos uma agricultura organizada, mais ou menos organizada, mas em Santa Catarina ela tem dado bons resultados. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com o presidente do Deconor, Paulo Tagliari. O Deconor é o Comitê de Defesa do Consumidor Organizado. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.